isso aqui é sucesso. Mais de 70 mil visualizações no Instagram. Arrocha, véi. Jimmy Araújo. E eu não tomo jeito. Vergonha quem perdeu pro eu ter. Toda vez que eu bebo, eu acabo me entregando pra você. Aí eu ligo e cê me atende. Sua cama vira o destino da gente. E o fim do relacionamento tá meio diferente. E recaída, né, minha filha? Recaída. Diz que não me quer de volta, mas não aceita minha partida. Recaída, né, minha filha? Recaída. Só me quer pra tua cama, não me quer pra tua vida. Um abraço, meus parceiros. Carlinhos Paredão, Nego Paredão. Os melhores só de Coité, véi. Puxa! Portal do Arrocha. E eu não tomo jeito. Vergonha quem perdeu pro ter. Toda vez que eu bebo, eu acabo me entregando pra você. Aí eu ligo e cê me atende. Tua cama vira o destino da gente. E o fim do relacionamento tá meio diferente. E recaída, né, minha filha? Recaída. Diz que não me quer de volta, mas não aceita minha partida. Recaída, né, minha filha? Recaída. Só me quer pra tua cama, não me quer pra tua vida. Recaída, recaída. Diz que não me quer de volta, mas não aceita minha partida. Recaída, né, minha filha? Recaída. Só me quer pra tua cama, não me quer pra tua vida. Ou você muda ou vai ter que aceitar minha partida.